te secou. Tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha que a gente chegou. Tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Simone Mendes! Obrigado, Manu! Chá, Manu! Corte! Tchau, gente! Obrigado! Canta Galo FM! Essa é a minha rádio! A melhor! Indo mais longe, ficando bem mais perto de você! Canta Galo FM! A melhor! A melhor! Minha raiva me ligando, com planos de usar meu corpo. Com essa voz de álcool, língua enrolando, querendo me enrolar de novo. Saber que eu tô bem, pra você é fatal. Você larga a sua vida pra deixar minha vida mal. E mais essa vez, não sou eu quem vai chorar no final. Somos a Associação Comunitária de Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima. Rádio Cantagalo FM 87,9. Salitre, Ceará. Capital da Mandioca. A melhor. Um show de rádio. 9:30. Mãe, eu te agradeço. Ofertas, Dia das Mães Luana Móveis, realizando sonhos. Veja o que preparamos para você comprar para sua mamãe aqui na Luana Móveis. Antena Century, por apenas R$419 à vista, ou 12 vezes de R$39. Lavadora Sugar, 10 quilos, só R$619 à vista, ou 12 vezes de R$56. Lavadora Newmak, 10 quilos, só R$559 à vista, ou 12 vezes de R$49. Sofá Lívia, só R$ 659 à vista. Ou 12 vezes de R$ 63. Lembrando que na compra de imóveis, a primeira parcela é para 90 dias. E eletrodomésticos, a primeira parcela é para 60 dias. Vem aproveitar você também. Ofertas Dia das Mães Luana Móveis. Realizando sonhos. Aqui você compra Roupeiro Sabiá 4 portas por R$ 588 à vista. Ou 12 vezes de R$ 56. Roupeiro Sabiá 6 portas por R$ 788 à vista. Ou 12 vezes de R$ 76. Unibox Casal IP por R$ 949 à vista. Ou 12 vezes de R$ 96. Sorteio de um roupeiro e 3 PRT Milão Pokémon. Venha aproveitar as ofertas do Dia das Mães aqui na Luana Móveis. Aceitamos cartões de crédito e temos os melhores preços nas compras à vista. Ofertas Dia das Mães Luana Móveis. Realizando sonhos. Aqui você compra Unibox Casal Lívia. Só R$ 439 à vista. Ou 12 vezes de R$ 39. Unibox Solteiro Lívia. Só R$ 316 à vista. Ou 12 vezes de R$ 26. Cozinha Bárbara Pokémon. Por R$ 689 à vista. Ou 12 vezes de R$ 66. Box Casal Viena Topázio. Por R$ 959 à vista. Ou 12 vezes de R$ 96. Essas e muitas outras ofertas você compra aqui na Luana Móveis. Ofertas do dia 1º até 31 de maio de 2024. Ou até enquanto durarem os estoques. Venha aproveitar as ofertas do Dia das Mães aqui na Luana Móveis. Você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Vem pra melhor da cidade em 9 provedor. Chega de sofrer com sinal fraco de internet. Tô com uma novidade pra acabar com esse estresse. Provedor Inove vem pra revolucionar. Aqui a qualidade tá em primeiro lugar. YouTube travando, download demorando. Ninguém merece esse tipo de internet. É hora de mudar seu provedor. Esquece tudo que a Inove chegou. Tu quer rapidez e qualidade? Vem pra melhor da cidade. A Inove é top de verdade, é top. Tu quer rapidez e qualidade? Vem pra melhor da cidade. A Inove é top de verdade, é top. Tu quer rapidez e qualidade? Vem pra melhor da cidade. A Inove é top de verdade, é top. Tu quer rapidez e qualidade? Vem pra melhor da cidade. A Inove é top de verdade, é top de verdade. Inove provedor, contato 889-9329-5313. Siga Inove provedor no Instagram. Inove provedor. O quê? Não acredito! Você também tá ouvindo a Cantagalo? Essa é a minha rádio, a melhor! O ano novo chegou e as farmácias Conviva têm as melhores promoções para você curtir o verão sem descuidar da saúde. Confira algumas das nossas ofertas. Cimegripe 400mg com 20 cápsulas, R$ 8,99. Dipirona monoidratada. Medley solução oral CML, R$ 9,99. Loratamed 10mg com 12 comprimidos, R$ 2,99. Dorflex Max com 8 comprimidos, R$ 15,99. Não perca tempo e venha conferir. Viva o verão com as farmácias Conviva, perto de você, ao lado da sua saúde. Venha aproveitar as promoções imperdíveis das farmácias Conviva e garanta muito mais bem-estar nesse verão. Veja só, temos para você roupa íntima Plenitude Classic com 16 unidades, R$ 39,99. Sabonete líquido Protex, 250 ml, R$ 8,45. Repelente Show Inseto, loção 200 ml, R$ 10,99. Desodorante aerossol Dove Original 150 ml, R$ 12,99. Venha aproveitar agora mesmo. Farmácias Conviva, perto de você, ao lado da sua saúde. O verão é a época de curtir, mas também de cuidar da sua saúde. As farmácias Conviva têm as melhores ofertas para você se sentir bem e economizar. Kit protetor solar, Helioderme fator de proteção solar 30 com duas unidades de 120 ml, R$ 42,99. Protetor labial Nivea, 4,8 gramas, exceto hialurônico, R$ 14,99. Kit sabonete líquido Derma One com duas unidades de 200 ml, R$ 8,99. Kit shampoo mais condicionador Siage, 250 ml, mais 125 ml, R$ 58,90. Corra e garanta já os seus produtos. Farmácias Conviva, perto de você, ao lado da sua saúde. Não perca as incríveis ofertas da Conviva e adquira os melhores suplementos alimentares que você precisa. Convivitaminas com 60 cápsulas, opções AZ, cálcio MDK, Hair, Mulher ou Power de R$ 42,90 por apenas R$ 39,95 para cliente Viva Bem. E tem mais promoção, ganhe uma bolsa personalizada nas compras a partir de R$ 50,00 da linha Dino Baby. Corra que é somente enquanto durar o estoque. Aproveite essas e outras vantagens que só a Conviva oferece para você. Viva o verão com as farmácias Conviva. Perto de você, ao lado da sua saúde. Cantagalo FM, mais forte. Cantagalo FM. Ótica Imperial, onde você encontra as melhores promoções, preço baixo e garantia. Sem falar no melhor atendimento da cidade. Estamos localizados na Rua São Francisco, número 71, ao lado da Igreja Matriz. Telefone para contato 88 993 61 3304. Atendimento com oftalmologista todos os sábados. Faça-nos a sua visita. Óticas Imperial, sua visão em primeiro lugar. Agora ficou fácil de estar na moda. Passe agora mesmo na loja Shopping 20. Acabamos de receber muitas novidades para você, sua casa e sua família. Na Rua São Pedro, ao lado de Giliar de Motos. Na loja Shopping 20, você vai encontrar o maior sortimento. Roupas para o masculino, feminino e infantil. Moda praia, moda fitness, moda íntima. Artigos para cama, mesa e banho. Bolsas, mochilas, sandálias, óculos, relógios, eletrônicos. Tudo isso e muito mais. Agora, você já sabe, na hora de estar na moda, gastando pouco, passa na loja Shopping 20, na Rua São Pedro, ao lado de Giliar de Motos. Loja Shopping 20, qualidade de shopping e preço de fábrica. Qualquer peça é R$ 20. Passa lá! Essa é a minha rádio, a melhor. Seu carro tá precisando daquela boa manutenção ou de um bom alinhamento? Pneucar é o lugar certo. Na Pneucar você realiza serviços de mecânica com profissionais qualificados e com toda a garantia que você e seu carro merece. Temos pneus, peças, baterias e para-brisas para diversos tipos de veículos. E só lembrando, você pode pagar tudo em até 6 vezes os cartões de crédito ou melhor, ter aquele descontinho à vista no débito. Carro tá bombeando. Não se preocupe, somos a única da cidade com alinhamento computadorizado. E queremos lembrar também que atendemos todas as seguradoras. Não se preocupe, a Pneucar tem aquela mão amiga que você precisa. Pneus, peças, baterias, para-brisas com qualidade e garantia. É só aqui. Venha para a Pneucar, a loja do seu pneu. Avenida Francisco das Chagas, Arraiz 85, Centro. Contato 88-3533-1961. Quando você pensa em qualidade, variedade, preços imbatíveis, só um lugar que vem à mente: Supermercado Jonas, um lugar pra economizar. Produtos fresquinhos, sempre a te agradar. Aqui tem variedade, qualidade, amor. Venha pro Jonas, seu dia fica melhor. Jonas Supermercado, vem cá conferir. Tem ofertas especiais, você vai descobrir. Supermercado, o melhor lugar pra comprar.

Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. A melhor! A melhor! A melhor! Os melhores apoiadores culturais estão aqui. Canta Galo! De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, notícias do mundo do esporte. Galo Esportes. Apresentação, Greg Burg. Na melhor. Canta Galo. A melhor. Associação Comunitária e de Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima, através do Governo do Estado, está oferecendo até 100 refeições diariamente pela Cozinha Comunitária Casa da Vó, programa Ceará Sem Fome. Nossa missão é trabalhar o social. Apoio Rádio Cantagalo FM 87,9, Salitre, capital da mandioca, a melhor. A Cantagalo FM é a melhor e não se fala mais nisso. Volta às aulas é na Papelaria Santos. Venha conferir. Muitas novidades para você, cliente amigo. Uma variedade em cadernos, lápis, canetas, borrachas e muito mais. E agora, no novo endereço, no coração de Salitre, ao lado da farmácia Nossa Senhora Aparecida. Venha conferir. E nas suas compras à vista, tem 10% de desconto. Parcelamos ainda em até 6 vezes no cartão. Papelaria Santos, juntos com você. Organização Carlinhos e Adenilta. E atenção, venha fazer suas compras de volta às aulas na Papelaria Santos e concorra a um cupom de brindes e muitas surpresas pra você, cliente amigo. Papelaria Santos. Atenção, Salitre! Chegou a sua vez! Chegou a hora! Solo Solar Salitre 3S! Solo Solar Salitre 3S! Projetos de energia fotovoltaica, energia solar, porque o sol nasceu para todos! Solo Solar Salitre 3S chegou! Atenção, Salitre! Fazemos o seu projeto, apresentamos orçamento sem compromisso! Produza sua própria energia e se livre dos aumentos na conta de energia, minha joia! Entre em contato conosco. Solo Solar Salitre 3S. Alô Salitre. Fone WhatsApp 88 9 93 54 34 73, 88 9 94 81 47 03, 88 9 94 52 83 55 e 88 9 93 30 31 54. Solo Solar Salitre 3S. Endereço na Avenida do Estado, saída para Araripina, no posto Estrela da Sorte, número 25, sala 1. Se livre dos aumentos na conta de energia. Vem pra Solo Solar Salitre 3S. Indo mais longe, ficando bem mais perto de você, Canta Galo FM. A melhor, a melhor. Vem pra melhor da cidade, em 9 provedor. Chega de sofrer com sinal fraco de internet. Tô com uma novidade pra acabar com esse estresse. Provedor Inove vem pra revolucionar. Aqui a qualidade tá em primeiro lugar. YouTube travando, download demorando. Ninguém merece esse tipo de internet. É hora de mudar seu provedor. Esquece tudo que a Inove chegou. Tu quer rapidez e qualidade? Vem pra melhor da cidade. A Inove é top de verdade, é top. Tu quer rapidez e qualidade? Vem pra melhor da cidade. A Inove é top de verdade, é top. Tu quer rapidez e qualidade? Vem pra melhor da cidade. A Inove é top de verdade, é top. Tu quer rapidez e qualidade? Vem pra melhor da cidade. A Inove é top de verdade, é top de verdade. Inove provedor, contato 88 9 9329 5313. Siga Inove provedor no Instagram. Inove provedor. Cantagalo FM. Ótica Imperial, onde você encontra as melhores promoções, preço baixo e garantia. Sem falar no melhor atendimento da cidade. Estamos localizados na Rua São Francisco, número 71, ao lado da Igreja Matriz. Telefone para contato 88 9 93 61 3304. Atendimento com oftalmologista todos os sábados. Faça-nos a sua visita. Óticas Imperial. Sua visão em primeiro lugar.